brotar. Já sei como é grande a vontade de cantar. Eu sei, Deliglais não vai negar. Deliglais não vai negar. Não vai negar.